Comunidade Radcom, agora são 6 horas e 8 minutos. Está entrando no ar o programa Nós Outros, Antropofonias e Charlas, aqui pela Radcom 104.5 FM. Programa dos alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o Anderson Neres, aqui comigo nos estúdios hoje a Angélica Mortuaga, seu segundo programa, o Águido Carvalho, que está conosco aí, como o Glênio diz, as duas novas aquisições, o Glênio Risse ali auxiliando a gente na filmagem e tudo que a gente precisa, e aqui hoje conosco para conversar com nós o seu Zé Darcy, né? Isso. Eu ia falar José, mas Zé Darcy, que é artista plástico, artista visual, como entender, mais conhecido como Zé Darcy, natural de Arroio Grande, mas que vem para Pelotas e diariamente está aqui no na cidade de Pelotas. Zé Darcy é conhecido, né, pelos seus trabalhos de autoria que trazem uma alusão à história do povo negro, né? E voltado aqui para o estado do Rio Grande do Sul, como o Massacre de Porongos e toda uma outra, várias discussões, né, que ele traz com a sua pintura. Teve já criações divulgadas no exterior, como Londres, Canadá, né, que foi lá a pesquisadora do livro, né, da Canoa Voadora, Lendas Canadenses. Abriu o Fórum Social, né, 2016, onde o Fórum estava comemorando 15 anos e ele também estava comemorando 15 anos de trabalho. Exatamente. Então, quero abrir os microfones para o senhor, falar um pouco dessa trajetória e se apresentar para os ouvintes, para a gente continuar essa conversa aí. Bom, boa tarde a todos que estão aqui, a todos os ouvintes da Rádio Com. Na realidade, a minha trajetória, eu acredito que ela começou em criança, porque eu gostava muito da questão do desenho. E os anos foram passando, um pouco eu parava, depois eu voltava a desenhar, e aí já com a idade aproximada aí de 30 e poucos anos, 38 anos, eu passando no Senac, eu vi um curso que estava sendo realizado pela professora Yara Sucais Braga, de pintura a óleo sobre tela. Eu não ia... E por que eu procurei o curso? As pessoas começaram a me cobrar muito. Cadê as cores do teu trabalho? Cadê as cores do teu trabalho? Eu nem sei como é que se faz. E aí, através desse curso, eu desenvolvi as técnicas. Eu tinha o dom e não sabia. E aí, o que aconteceu comigo? Fui conhecendo algumas pessoas ligadas ao movimento negro, tipo Giovanni Lessa, o Lume de Betinho... E eles me convidaram para ingressar no movimento negro e para trabalhar com a questão negra, né? Mas eu não tinha esse entendimento e levei quase 2 anos para entender a proposta deles. E aí depois sim que eu comecei a refletir, aí eu procurei eles e comecei então a participar de várias reuniões, seminários, tudo ligado à cultura negra. E se abriu um leque na minha vida aí que... Até hoje, às vezes, eu fico pensando o que aconteceu. Porque eu, na realidade, quando eu fiz o curso, eu queria até um quadro na parede da minha casa. Eu não pensava que eu pudesse ilustrar livro, fazer palestra, uma série de coisas. Sim. Tá aí. E nesse processo, né, de se aproximar desses movimentos, teve esse entendimento de identidade, né, por parte de quem... tu é, como, né, do povo que tu representa, né, da cor que tu traz contigo, tu teve essa, da identidade, né, de quem tu é, porque a gente teve um programa agora, o passado, da homenagem ao Mestre Moa, né, sim. E a gente teve um discurso aqui do Vital, né, que ele disse, tipo, quando ele teve esse primeiro contato com a capoeira, foi quando ele percebeu de quem ele era, né, esse sentido do que as pessoas, né, os negros, né, fizeram, né, para esses tantos outros aí poder estar hoje, né, onde estão. Tu teve essa... Olha, assim, ó, eu de início eu não conhecia, eu não entendia muito a história. É. Aí o que foi acontecendo? Eu fui me aproximando mais e fui me descobrindo. E quanto mais informação eu me sentia assim, que ali era o meu espaço, que ali seria o meu trabalho, ali seria a minha estrada. Então, assim, ó, quanto mais eu me envolvi, mais eu me dei de conta desse processo. Entendeu? Sim. E, então, foi uma caminhada, passo a passo, mas já imaginando, já pensando, eu como artista, como uma pessoa negra, produzindo um trabalho voltado para a população negra em geral e para outras pessoas, eu fui aprendendo. Sim. E hoje eu tenho totalmente essa noção que o meu espaço é dentro da cultura afro. Sim. Dessa questão toda aí. Então tu tem já a noção do valor que tem tudo isso para essa etnia, já. Sim, uma mensuração de que tu é importante para essa cultura. Tenho toda a noção, cultura. Tenho toda essa noção da importância do meu trabalho para o futuro, para a nossa geração, para a questão negra. Tenho toda a importância, sei do valor do meu trabalho também. Mas sei que quanto mais atividade eu estiver fazendo dentro da cultura negra, mais esse meu trabalho tem uma grande valorização, porque hoje eu noto assim, ó, a procura de próprio movimento negro, das universidades. Então, quer dizer que o meu trabalho para a cultura negra hoje é importantíssimo para o estado do Rio Grande do Sul. E eu fiz algo que eu... Quando eu comecei a pintar, eu não me via pintando as coisas da nossa região, as nossas histórias. E eu fui me descobrindo e vi a importância do artista se encaixar dentro da nossa questão mesmo, da nossa região, da nossa história. Então hoje assim, ó, eu sei da grande importância que tem meu trabalho para a cultura negra no Rio Grande do Sul. E tu fala desse valor, para se ter esse valor, precisa ter uma visibilidade, né? Para ter visibilidade, precisa ter portas abertas, né? Para esse trabalho. Então, qual a importância que tu vê de ocupar esses espaços, né? De levar esse teu olhar da realidade para esses espaços, assim, público, universidade, que eu sei que tu tem, né, já uma grande relação, assim, né? Olha, eu vejo da seguinte forma. Esses espaços, eles não se abrem do dia para a noite. São espaços muito batalhados para a pessoa se apropriar. E hoje eu vejo assim, ó, setores públicos, universidades, vários me convidando para desenvolver trabalho. Então eu sei assim, ó, eu tenho que ser uma pessoa que tem uma visão para frente. Esse trabalho, ele se tornou importante até para a questão de pesquisadores, uma coisa. Então, eu tenho que. Não sei se eu vou estar falando. Sou uma pessoa muito humilde, mas a gente também tem que falar a realidade. Eu acho que hoje ele é importante realmente. Eu reconheço. Eu tenho essa visão. Daci, pela dimensão do teu trabalho, né, o que eu percebi, naquilo que eu pude ler sobre você, te conheci num evento, né, na UFPEL. A UFPEL me deu essa oportunidade de estar conhecendo pessoas como você, artistas como você, né, que tem esse trânsito aí pelo movimento negro, e que você deixou claro que te deu uma base pro teu trabalho. Você tem a consciência da importância da tua arte, mas como é que você vê hoje, assim, o artista negro em geral para a cena de Pelotas? Como é que esse artista tá inserido ou não está, e por que não está? Claro, você já deixou claro que são espaços muito difíceis de ser conquistados, né, de ser batalhados, mas como é que você vê a postura hoje do artista negro? Como é que o artista negro pelotense ou rio-grandense está se comportando, né, para se colocar nesses espaços diante de toda a tentativa de invisibilização dos artistas negros, não só aqui no Sul, né, mas no Brasil como um todo? Eu tenho uma grande preocupação, porque eu comecei esse trabalho, na realidade, já mais profissional, a partir do ano de 2000. E eu não vi surgirem novos nomes. Hoje, ainda tem uma evidência. O Seu Valdir, que foi aluno do Locatelli, com artista plástico negro, Jonas Fernando, Paulo Correia, as meninas, a Laura, que está em Gramado, Edilaine, e alguns artistas que eu conheço em Porto Alegre. Não é uma abertura fácil. Sim. Não, eu até costumo dizer, eu resisti todos esses anos porque eu também tinha uma renda e um salário. Eu sou servidor público. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa dura e árdua. Até para mim, que tenho esse reconhecimento, eu passo grandes dificuldades se eu for pensar que eu vou viver totalmente desse trabalho, porque os espaços, às vezes, não se abrem assim. E como a gente sabe, né, a minha trajetória é longa. Não é uma tarefa fácil. Porque assim, ó, nós podemos fazer trabalhos assim de encher os olhos, mas ainda nós somos invisíveis. Tem espaço se abrindo? Tem. Mas não na proporção que nosso trabalho tem. Então, não é uma tarefa fácil. Sim. É uma tarefa de batalha. Eu fico pensando que o desafio está justamente pela, né, pela posição, né, a perspectiva que tu leva. E falando praticamente de ti, né? De uma história, assim, que não é contada, né? Daí eu acho que isso aí se dificulta bem mais, né? Uma coisa é inédita, né? Essa coisa, assim, de um artista negro contar por parte da uma perspectiva visual, né? Tinta, né? Pintura. Algo que não, né? Que algo como quase como uma tradição, assim, é ocultado, né? E assim, ó, muitas pessoas me perguntam, ô Zé Darcy, na questão financeira, mudou alguma coisa na tua vida? Digo, olha, eu vivo mais do meu salário do Estado, eu consigo às vezes vender meus postais, meu material impresso, mas eu até já não me preocupo mais com isso aí, eu me preocupo em fazer o trabalho. Não é fácil a coisa, mas pela insistência e pela, já por essa um pouco de reconhecimento, eu consigo andar um pouco, mas eu tenho preocupação, porque e as novas gerações, porque a gente sabe que tem pessoas, né, em toda a região, aí no estado, pessoas negras que fazem um trabalho maravilhoso, fantástico, mas e as portas lacradas, fechadas, essas pessoas vão desistindo, isso aí é uma coisa bem preocupante, não é uma tarefa simples, não. Darcy, pelo que nós tivemos informação, né, acesso pelas informações do teu trabalho, assim, quando é que tu percebeu, assim, tu tem essa pegada de trabalhar muito junto à questão musical, né? As músicas te inspiram muito, enfim, tu tem trabalhado a partir da musicalidade também. Quando é que tu percebeu que isso era importante para o teu trabalho, assim, a música, como ela começou a te influenciar nos teus trabalhos? Bom, assim, ó, em alguns momentos eu vejo algumas cenas, sejam no social, e aquilo vai entrar para minha mente. Mas a música é algo muito inspirador, e porque a música é uma pintura. Então, como eu gosto de trabalhar muito com o social, mostrar a diferença, a desigualdade, algumas músicas, quando entro nesse cenário, abre um clarão na minha mente e eu começo na minha mente a viajar, a ver uma possibilidade de poder fazer o trabalho. Então, a música, ela ajuda muito. Além de descontrair, ela ajuda muito a pensar. E justamente, agora já estamos quase chegando ao final do primeiro bloco, a gente sempre termina com uma música. Então a gente queria, vamos colocar uma música que nos sugerisse, né, que é a primeira música, que justamente fala, tem um tema, né? Eu queria que falasse um pouco desse tema. Sim. A música, o título da música é João Saudade. Ela fala do homem do campo que veio para a cidade grande, e na cidade grande ele trocou de lugar com seu cavalo. Porque o que aconteceu? Ele trocou o cavalo por uma manta de charque. E hoje se vê nas ruas das cidades vários João Soldados puxando uma carroça de papelão. E eu me encantei com essa música. Então, a gente vai para os apoiadores, daí, antes tem a música. Daí queria deixar também o número da rádio aqui. Pessoal que quiser entrar em contato, mandar uma pergunta pro seu Zé Darcy, 3222-1571. Você pode ouvir a rádio também via site www.radiocom.org.br. Então a Angélica vai dizer o nome da música e quem é a autoria, quem é o autor dessa música. Vamos ouvir. O nome da música, então, é João Saudade, e a versão que a gente vai ouvir é do Pedro Neves. Estampa um resto de pampa, farrapo nos trapos, bombacha já rota, melena revolta e um jeito de guapo, chapéu deformado, lenço rasgado, ainda bandeira, guaiaca roída, rimando com a vida do João da fronteira. Porque, ó João, deixaste o galpão e a lida campeira.

www.radiocom.org.br. Esse é o programa Nós Nós Outros, Antropofonias de Charles. Agora são 6:30 em ponto. Voltamos aqui com a conversa com o seu José Darcy. Zé Darcy, né? Mais conhecido como Zé Darcy. Artista plástico, né? Que vem trabalhando aí há 17 anos já. Pegando o filme Deus do ano 2000, 18 anos. Sim. Processo bem bacana, assim, né? Trabalho bem reconhecido. Agora... passar pro Glenn aqui, que ele tem uma pergunta. Primeiramente, é um prazer enorme assim, de estar de novo aqui com o José Darcy, porque o José Darcy, no caso, porque a gente já se conhece há um bom tempo, a partir do Movimento Negro, né, do próprio programa Nosseiros Negros, que é um programa que a gente tinha do Movimento Negro aqui na rádio, né, ele participou, e além de outras atividades que ele já participou aqui na rádio, tinha algum evento, ele vem aqui e fala um pouco das suas atividades. Bom, a minha pergunta que eu vou fazer é sobre com funcionário público trabalhasse, né? Sempre foi teu ganho, né? E só que, assim, teve um momento que foi importante dentro do funcionalismo público, dentro da tua profissão, a pintura, né? Porque, no caso, já fazia pintura antes de ser funcionário público, né? Desde jovem, mas foi... dentro da profissão que isso, vamos dizer assim, houve uma força, né, que realmente... Eu queria que falasse um pouco desse processo, né, porque eu acho que é interessante, no caso, que nos falasse um pouco um pouco da tua profissão também, né, como é que começou na tua profissão e depois como é que se desenvolveu e entrou a pintura junto, né? Sim. Na realidade, assim, eu sou funcionário do Daer. Sim. E durante um bom tempo no Daer, eu trabalhava na estrada aí como um operário normal, né? Limpando beira de estrada, trabalhando na manual. E eu peguei no Daer em Arroio Grande. E depois, com o tempo, eles nos trouxeram aqui para Pelotas. E aí, entre vários setores, surgiu um trabalho na portaria. E algo bem interessante, a portaria... A maioria dos funcionários não queriam, porque tinha que ficar muitas horas ali, né, abrindo, fechando o portão, e me convocaram. Aí eu disse para eles, olha, eu até aceito, mas só com um detalhe. Se vocês me deixarem fazer o curso no Senac e me deixarem pintar aqui na portaria. Ah, não tem problema. E ali, para mim, foi uma das melhores coisas da minha vida. De um limão, eu fiz uma limonada, porque ali eu tinha espaço para fazer a minha arte... para ir para o curso. Eu acho que sem aquele espaço ali, talvez eu não tivesse chegado nesse momento. Então eu soube aproveitar muito bem o espaço que era ruim para os outros. E para mim foi fantástico. Né? Uhum. Sim. Inclusive, claro, o pessoal tem que sair, né? não fica na cidade, Sim. Se desloca, né? Então realmente ficasse num local que ficou perto de onde poderia fazer os estudos. E outra coisa, o Daer me ajudou muito. E até hoje me ajuda muito. Quando eu digo Daer, eu digo os colegas, não o prédio, os funcionários. Uhum. Me ajudaram muito para essa história aí. Uhum. Né? E eu acredito, por trabalhar até num setor público, se tornou mais fácil, né, de eu poder desenvolver essa atividade aí. Talvez aí seja uma grande diferença para isso aí, tudo que está acontecendo hoje. Uhum. Né? Sim, sim. Penso eu, não sei se eu estou correto ou não. Uhum. Darcy, dentro de tudo que você falou, você tem uma inserção também a partir do Movimento Negro, né? Então, em que momento, assim, o que foi de específico no Movimento Negro que te inspirou para a criação no teu trabalho aqui, no Movimento Negro, te disse assim, não, está na hora de criar algo, porque a arte tem essa característica, né, como nós conversávamos, de denúncia, enfim, de se colocar politicamente, de contribuir para a cena política de qualquer país, né, em qualquer data, em qualquer época. E o que foi especificamente no Movimento Negro que te disse assim, não, está na hora de produzir algo sobre, está na hora de pensar sobre isso aqui, porque é importante? Bom, eu acredito que tenha sido, eu não sei bem dizer o ano certinho, acho que 2005, 2006, que eu ingressei com mais força dentro da questão do Movimento Negro, onde tinham semanalmente várias reuniões do CODENE, em Pelotas, e ali se discutiam várias questões. E todo esse pessoal, pegando Giovanni, Marielda, Catarina, tem um monte de pessoas aí, não vou dizer tudo, que eu vou esquecer os nomes. E ali se discutiu assuntos relevantes para Pelotas, para a região, questões fortíssimas ligadas à cultura negra. E até esse momento, eu nem pensava em pintar nada de cultura negra, nada de coisa mais profundas, mas acho que o acesso ali, as reuniões, eu fui aprendendo e fui pegando o foco da coisa. Então, como eu participava direto nessas reuniões, foi a partir desse momento que eu me vi incluído dentro da questão negra como artista e assim, além disso aí, a importância desse trabalho para o movimento e o grande espaço que estava se abrindo para mim. Não digo um espaço, fosse um espaço financeiro, mas um espaço de valorização do meu trabalho. Foi a partir do momento das reuniões do CODENE. E depois veio as pré-conferências do CODENE, depois veio a conferência estadual que aconteceu em Caxias do Sul, onde ali foi uma movimentação muito grande. Então, acredito que foi a partir das reuniões do CODENE. E qual foi a primeira obra assim, que você criou a partir da tua inspiração no Movimento Negro? São tantas obras que eu tenho uma obra que eu me vejo eu numa maior calma numa pescaria, mas uma obra importante que eu pintei foi um Cristo Negro. E esse Cristo Negro, polêmico, deu muita embate, assim, e veio uma pessoa e me comprou esse Cristo Negro. E até depois as pessoas do Movimento Negro a nível de Estado me perguntaram pela obra, então eu vendi, pá, nós queríamos levar ele para uma sede em Brasília, coisa e tal. Mas são momentos. Mas são muitas obras. Eu acho que o primeiro foi o Cristo Negro, porque eu não tenho noção. É tantas obras que eu pintei que eu não tenho noção, mas acho que esse aí foi o primeiro. Sim. Tu pode contar um pouco sobre o grupo Quilombos Urbanos? Inclusive foi uma pergunta do Eric, né? Sim. Que ele ia fazer pro senhor aqui ao vivo, mas ele não pôde comparecer. Esse grupo aí, não sei se o senhor falar um pouco posso sobre sim, o grupo. Posso sim. Uhum. Grupo Quilombos Urbanos, ele começou, eu tenho um problema de datas, né? Ah, mas tranquilo. O primeiro integrante desse grupo foi o Paulo Correia. É um artista plástico hoje reconhecido a nível nacional e internacional, artista plástico e fotógrafo. Hoje se encontra em Porto Alegre. Ele foi o primeiro pessoa a ideia do grupo Quilombos Urbanos. E depois eu fui apresentado pelo Giovanni para o Paulo Correia. E aí nós fomos conhecendo outras pessoas, tipo o seu Valdir, a Laura, a Edilaine. Nós tivemos, assim, momentos importantíssimos dentro da cultura aqui em Pelotas, ligada à cultura negra, porque nós éramos um grupo de 5 artistas plásticos negros, 3 homens e 2 mulheres, que com estilo diferente, mas com a mesma ideia da temática social. E aí, como todos os grupos, né, com o tempo vão cada um pegando as suas caminhadas. Mas hoje nós somos, assim, grandes amigos, né? No momento que a gente pode estar, a gente tem condições de estar junto, a gente desenvolve algum trabalho. Inclusive, até vou adiantar para vocês. Eu fui selecionado para um edital de eventos para novembro, aqui em Pelotas, no Mercado Público. Aí, parabéns, hein? E o nome do nosso evento é Mãos Invisíveis, onde nós vamos reunir o trabalho desses artistas todos para a gente fazer um trabalho no mercado. Massa. E esse grupo, ele teve, eu acho que assim, ó, é, acho não, com certeza, uma importância muito grande para essa questão negra, né? E uma coisa que eu ainda acho que, assim, mesmo com toda essa trajetória, é, ele ainda, ele ficou um pouco invisível. Porque até dentro da universidade, quando entra uma pesquisa, uma coisa, não nos acham. Interessante isso, né? É interessante isso aí. Sim. A gente, por exemplo, falasse dos artistas, né, dos que são aqui da nossa, que são pessoas que fizesse trabalho, inclusive trabalhos assim, que exposições coletivas com eles, né, e a gente sabe que inclusive muito dessa reunião que vocês tiveram, né, de pessoas que surgiram outras possibilidades, assim, de não só de trabalho, mas de repente de trabalhos em parcerias, né? De repente fazer algumas coisas em parceria. Essa importância dessa do coletivo, né? De trabalhar. A gente sempre pensa também nessa coisa que hoje no nossa sociedade está muito individualista, né? De cada um cuidar do seu umbigo. E essa importância que tem hoje, né? Para ti, né? Como uma pessoa que, como eu falasse, né? Eu agradeço muito aos meus colegas, né, de profissão, que me deram apoio, né, quer dizer, então, toda essa importância desse coletivo, assim, queria que falasse um pouco dessa importância, porque é um momento que a gente está vivendo difícil hoje, né, então a gente realmente tem que reconhecer que nós precisamos achar alternativas, né, para sair das situações que estão acontecendo hoje, né. Então eu queria que falasse um pouco, sim, sobre isso, né? E outra coisa, retificar, faltou um nome importantíssimo. O Jonas Fernando fazia parte desse grupo nosso. Sim. Né? Um grande artista, sim, de Pelotas. Sim. Um grande quadrinista. Sim. Né? A gente até desenvolve o trabalho inclusive, hoje. Inclusive ele hoje, tem, né? Ele tem um trabalho de ele fez um personagem, né? Um herói negro. Espírito Livre. Espírito Livre, né? É. E acho que é um cara também que ele está ali na universidade, tá também fazendo uma divulgação dessa arte negra também. Isso. Mas quanto à questão de estar unido, eu cheguei a uma conclusão na vida, o seguinte, que eu já tinha visto isso aí. A gente anda sozinho até um período da vida. Quando a coisa ela toma uma proporção maior, tu não tem mais como andar sozinho. Tu tem que te fortificar. Porque é diferente o Zé Darcy. Ah, o Zé Darcy ele vai ali fazer um trabalho ali. Ou o Zé Darcy está num grupo forte, desenvolvendo um trabalho forte, abrindo espaço não só para mim, mas também para os outros. E a gente, quanto mais forte, nós somos uma referência para as pessoas. Então, sozinho hoje, e assim também, até o momento atual do mundo que a gente vive, se a gente não estiver fortalecido em grupos, podemos desistir, que nós não vamos a lugar nenhum. É muito importante hoje tu ter uma rede. Tu está numa rede. Porque se tu não tiver nessa rede, tu tá fora completamente tudo. Então, se as pessoas pensarem daqui para frente que vão evoluir sozinho, que eu não vou me juntar a outro para não dividir. Não, divide para todo mundo poder crescer junto, ganhar alguma coisa, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Né? Isso aí hoje eu tenho uma absoluta certeza. Darcy, o teu trabalho tem contribuído muito para a discussão acerca da história de Pelotas, né? E não só, e para a desconstrução também de alguns cenários criados acerca da história negra, né, em Pelotas, a história negra no Rio Grande. Então fala um pouco para a gente, né, de como você tem trabalhado dentro da perspectiva da história aí, da história negra, enfim, já que você também tem uma obra que é bem importante, que é o Lanceiros Negros, né? Enfim, fala um pouco disso pra gente. Bom, esse meu trabalho, voltado à questão negra, eu procuro mostrar a importância que teve o negro e o não reconhecimento do negro em várias participações. E o negro ajudou a enriquecer esse Estado, esse Brasil. E o negro, o que ele recebeu? Nada em troca. A questão mesmo dos lanceiros negros, eu vejo assim, eu consegui fazer um trabalho de 13 obras ao longo de 10 anos, não pintando todos os anos, né, mas para o período, onde eu mostro essa questão da revolução, que todo mundo, a mídia mostra algo bonito, mas tem uma coisa, nós negros, nossos antepassados entraram nessa revolução por uma promessa de uma liberdade que nunca foi cumprida. E o que, que eles ganharam? Eles ganharam a morte, porque eles estavam lutando por uma causa que não era deles, eles estavam lutando por uma liberdade, enquanto os farroupilhas lutavam pela questão do charque, da economia. Então a nossa história ainda está muito mal contada. Temos muita coisa ainda para discutir e resolver, né? E acho que a arte é uma forma de fazer essas denúncias, de fazer essa, de mostrar um pouco dessa coisa do passado ainda que não... Sobre a questão dos lanceiros negros, né? A gente sabe de todos os acontecimentos que houveram, né? Existe toda uma desconstrução mesmo, né? Inclusive de historiadores sobre isso, né? E a gente vê na sua obra justamente essa importância, né? de trabalhar ou de fazer um questionamento. Sim. Sobre o que está acontecendo, né? O que realmente... E eu acho que isso que é o que acaba sendo importante, assim, porque as pessoas olham aquele quadro ali e tá, mas por quê, né? Provavelmente alguém lhe perguntou quando viu o seu quadro e... Sim. Perguntou, tá, mas qual é a história que tem por trás, né? Que como o Agdo mesmo, ele não é amazonense, não conhece a nossa história aqui realmente, né? Como a gente conhece, né? Mas ele está se informando e se apropriando desse conhecimento também daqui da nossa região. E então esse impacto, né, de curiosidade que causa nas pessoas, isso é importante, né? Sim. E as pessoas quando chegam em ti perguntando, tá, mas quem foi os lanceiros realmente, o que aconteceu, né? E outra coisa, e eu não pintei simplesmente por pintar esse trabalho. Eu, na realidade, até eu vou dizer por que eu pintei esse trabalho. Eu queria pintar primeiro a história dos lanceiros negros, mas eu não tinha um livro. Aí o que, que aconteceu? Para eu trabalhar no Dyer, o sindicato Dyer, durante a Semana Farroupilha em Porto Alegre, defendi Garibaldi, Heróis de Dois Mundos. E eu não queria pintar isso aí. Mas aí eu pintei primeiro Garibaldi, Heróis de Dois Mundos. Usei o livro A Casa das Sete Mulheres. Me deram o livro e assim, pinta a série que nos interessa. Assim, como que eu vou pintar? Aí reli, pintei 5 trabalhos. Aí, o que aconteceu? O Paulo Paim, senador, estava lá no piquete do Cisdair e disse, pô, teu trabalho está lindo, e os lanceiros negros? Eu disse, olha, eu não tenho livro. Não, arrumo um livro e pesquisa. Aí eu arrumei um livro com um amigo meu, Última Carga, Massacre de Porongos, os Lanceiros Negros. E pintei mais 6 obras, através de um livro de Tabajara Rosa. E o ano passado, através do Patrimônio Histórico e Cultural de Arroio Grande, eu pintei as duas obras que faltariam para esse trabalho. Então, quando me fazem essa pergunta, eu digo, olha, os lanceiros negros foram homens negros, escravos, que lutaram numa revolução, não por vontade própria, mas quando ia tanto o Império até os Farroupilhas numa estância para recrutar homens para a guerra, os charqueadores, os fazendeiros ofereciam um escravo e diziam para esse escravo, olha, tu vai lutar e quando terminar a Revolução Farroupilha tu será um homem livre. Então, essa é a questão, por que, que os lanceiros negros eram homens tão bravos nessa Revolução? Porque eles estavam lutando por uma liberdade e não estavam lutando por uma briga por causa de charque. Então, eu procuro mostrar essa parte, né? Dessa parte, dessa história que durante muitos anos ficou muito escondida. Uhum. E dá impacto, sim. Muito grande, porque agora mesmo na semana Farroupilha em Piratini, muitas pessoas foram a Piratini procurando a história dos lanceiros negros e as pessoas não falam, e encontraram minha exposição. Nós só encontramos tu falando sobre os lanceiros negros e Teixeira Nunes. É. Daí tem um exemplo que o senhor fala da Estrada de Ferro, né, do Marão de Mauá. Queria que o senhor contasse pouco, não, assim, dessa narrativa. Com certeza. Eu por ser natural de Arroio Grande, o grande barão de Mauá, o empresário da época do Império, é natural da minha cidade. Aí tanto falo em Mauá, vou pintar uma obra em homenagem a Mauá. Aí eu pintei um trem em movimento, uma Maria Fumaça, Só depois, com o tempo, comecei a analisar aquela pintura assim, não. Essa homenagem, ela não está completa. Um trem, tudo bem. Mauá trouxe, foi um projeto para o Brasil da estrada de ferro. Mas quem construiu essa estrada de ferro? Descendente de escravos, mão de obra barata, negros, que saíram daquele período da escravidão. Então, se não, quem construiu a estrada de ferro não foi Mauá, foram essas pessoas. Então eu fiz um tributo. Então a obra se chama Mauá Sonho em Construção, que é a construção da estrada de ferro, para todo esse pessoal, depois Mauá Sonho Construído. Mas aí eu recuei e disse, não, a homenagem mais sensata é para quem trabalhou pesado. Não vou tirar o mérito do projeto, mas quem construiu foram esses homens. Bom, agora são 10 para 7. A gente podia até, de repente, trocar, né? A gente ia botar no final a música Lanceiros Negros. Quem sabe a gente bota agora, né? Que é um. Eu acho que é um rap bem longo, né? E que fala um pouco do que foi os Lanceiros Negros, né? Então vamos ouvir. E depois a gente só gostaria que a nossa colega aqui falasse o nome da música, né? A música, então, é Manifesto Porongos, do grupo Rafuage, e tem uma... vale muito a pena a reflexão sobre a letra, que tem uma parte que fala: nem maragato, nem chimango, liga fita, sou brasileiro, antes de mais nada, heróis do sul foram os lanceiros. Então, vale a reflexão dessa música aí. De rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito. Porque porongos dói na alma. Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma. Que contribui num Brasil desumano. Leva pra vala mais um mano, igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano. Desse povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Iludido você, povo sem virtude, escraviza, vai ver. A história deturpada não podemos conceber. Nem maragato, nem chimango, liga fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros. Batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, vem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar. Se liga, rapá! E quem representa em destaque no livro não tá. É um traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não

Cidade FM, esse é o programa Nós dos Outros, programa organizado e apresentado por alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. E o nosso site aqui, www.radiocom.org.br, né? E o nosso telefone é 322-1571. E o programa hoje é com a presença aqui de uma figura muito querida nossa aqui da Rádio Com, que já tem participado conosco muito, né? E também do curso, porque essa semana ele esteve participando lá no curso de Antropoética, né? da Antropologia. E é uma figura assim que realmente é muito prazerosa a gente ouvir ele, porque ele tem muito conhecimento, muita história para contar, né? O José Darcy, então, agora vai... A gente tinha até... Eu até pensei aqui em falar sobre a música, né? Que a gente ouviu anteriormente, que o pessoal falou, né? Que disse que na música o rapper diz assim: povo que não tem virtude acaba por escravizar, né? Que é um... Ele faz uma inversão do que aconteceu com o hino, né, nosso, que no caso... Que alguém teve que me dizer, porque eu não me lembro agora. Porque o hino era justamente ao contrário. É povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. É assim, foi muito questionado, né, essa postura do hino. E aí eles fizeram uma releitura aqui e falaram ao contrário. Águido, tens alguma coisa não? Falar? Não, né, a gente estava nesse debate, né, a questão da virtude, o que o grupo trouxe é essa visão do reconhecimento, né, a virtude de repente está na questão do respeito à pluralidade, né, do respeito às especificidades de cada povo, ela está no reconhecimento do outro, né, no diálogo acerca dessa alteridade, enfim, de todas as questões inerentes aos povos específicos que constituíram o que a gente entende como povo brasileiro, uhum, né? E, claro, mesmo com um certo... a gente tem tido entendimentos errados, claro, por uma série de... Eu não vou me adentrar à questão política, claro, nem quero, mas está faltando isso para a gente entender um pouco mais do que é o outro, do que é esse outro brasileiro, do que é ser brasileiro e quais são as características que podem nos ajudar a pensar essa sociedade plural. Enfim, é uma, claro... Respeito às diferenças. É, respeito às diferenças, né? O que o grupo trouxe para a gente é a gente respeitar as diferenças e, claro... desconstruir questões que estão plasmadas aí não só no hino nacional do Rio Grande do Sul, mas no hino nacional brasileiro, enfim, naquilo que a gente entende como Estado-nação brasileira. Ainda tem muito para se discutir para que a gente possa de fato pensar numa sociedade mais justa, né, mais, que pense igualitariamente as questões que nos abatem, né, enfim, nossos direitos básicos. Bem, é isso. Uhum. Então, tens uma pergunta, né, para fazer para o... O Zé Darcy, a gente conversando aqui em off, né, no comercial, trouxe essa questão, né, de um artista que trabalha fortemente o visual e que se coloca no cenário artístico como um artista diferenciado por conta não só da sua história, mas por conta da sua do seu pertencimento étnico, racial, e a pergunta é justamente nisso, né? Como é que você, Darcy, se inseriu, como é que foi a sua inserção no cenário das artes, né? Você como negro, como foi trabalhar como negro e trabalhar com a temática que você trabalha, enfim, fala um pouco disso para nós. Bom, foi assim até algo surpreendente. Eu sempre me defendi como negro, né? Nas rodas de conversa, às vezes eu via na minha fase, gurizada, eu sou moreninho. Não, eu sou uma pessoa negra. E eu entrei nessa fase da arte com o compromisso, além de negro, trabalhar com a questão negra. O meu compromisso seria mostrar a nossa história, nossos antepassados, nossos momentos. Nunca me preocupei assim, ó, eu vou pintar algo para embelezar uma casa. Eu sempre procurei trabalhar 90% do meu trabalho com a inserção dessa questão negra da nossa, da nossa raízes mesmo, né? E até hoje meu trabalho, não sei quando é alguma encomenda, alguma coisa, ele tem um direcionamento muito forte para a questão negra. Até eu vou dizer assim para vocês, eu fazem 4 meses que eu estou pintando um quadro agora. Quando a minha vista às vezes dá uma incomodada, né, eu dou uma acalmadinha. Estou pintando um Cristo Negro nos quilombos. E ele é fantástico. Esse Cristo Negro, ele está de cabelo black, ele está tocando um sopapo no meio de uma roda. Tem 2 anjinhos no céu, tipo um portal, batendo 2 tamborzinhos. Então, eu sei assim, ó. O meu trabalho é reconhecido pela questão negra. E ele não entra só na questão negra. Ele entra em vários momentos culturais. Inclusive agora, a partir de março, eu vou fazer um trabalho em Gramado com uma escritora e uma professora de uma casa pomerana. E essa escritora tem um trabalho sobre os lanceiros negros. E eu estou convidado por eles para a gente desenvolver um trabalho em Gramado com esse tema. Então eu vejo assim, a importância do artista negro, se ele tem uma trajetória dentro da cultura negra, ele se apresentar como negro e saber assim, do seu valor. E nosso valor nessa história é enorme. Se o todo, a pessoa negra que trabalha com a arte, ele não baixar a cabeça e saber do seu valor como negro, ele tem um caminho aberto, ele tem um respeito. E eu acredito assim, pelo meu trabalho hoje, eu não sou mais do que ninguém, não sou menos, mas eu tenho respeito. Pode até as pessoas não gostarem, mas eu respeito o meu trabalho. E eu acredito que ele tem um valor. Não, é que aqui nós somos, hoje tá todos aqui, geralmente a gente tem um âncora, né, mais específico, a gente deixa a responsabilidade toda para ele, assim, toda a responsabilidade de fazer a mediação com essa figura, mas hoje nós estamos se revezando aqui, então de vez em quando a gente bate a cabeça aqui, né, porque... Ataque, defesa, quem vai, quem vai fazer a pergunta, né, e fica esse meio silêncio, assim, que na rádio, um silêncio, na rádio, na TV não acontece isso, mas no rádio um silencinho, um espacinho e aparece um monte, né? Bom, uma coisa assim que me chama a atenção, né, nos trabalhos do seu trabalho, né, tá, porque tudo tem uma assim, tem um começo, né, e aí vai tendo conhecimento, vai tendo contato com pessoas e aí vai abrindo, vamos dizer assim, um leque, né, da tua formação, né? Inclusive novos aprendizados em relação por exemplo, os teus traços, né? Como é que ele teve mudança ou procurou manter, né? Você chegar e olhar assim, pô, ser uma referência, tipo, olha, o pessoal olha e diz assim, não, esse aí é um quadro do José Darcy. Outro procurou não ficar preso a um determinado tipo de conceito, tipo, ah, meu trabalho é assim, eu vou manter ele. Eu falo em relação aos traços, né? Outros, como é que se dá essa relação? Isso é até uma pergunta bem importante. As pessoas me perguntam isso aí e eu não tenho, às vezes, resposta. Eu até... Algumas pessoas já me disseram, teu traço talvez seja um pouco da questão da tua visão. Mas as pessoas me dizem assim, ó, Zé Darcy, tu não precisa assinar um quadro. Se eu enxergar um quadro teu e eu, no futuro, passar por esse quadro, eu sei que é um trabalho teu, isso é uma marca tua. Não sei se eu tentei mudar o estilo ou não, mas eu segui fazendo sempre o tipo de trabalho que eu me acostumei a fazer. Eu acredito que não mudou. Né? Eu até procuro olhar as outras exposições, procuro ler trabalho de outros artistas, para ver se tem uma... se chega perto o estilo. Mas eu acho que não. Eu acho que é um estilo meu mesmo. Acho que veio comigo esse estilo aí. Tem a ver com a tinta? Qual o teu processo? Eu não sei. Eu te digo francamente. Eu não sei. Eu até já perguntei para pessoas ligadas às artes. E disse, não, Zé, esse é um estilo teu. Tu tem uma mistura de estilos. Tu entra... Já me disseram assim, ó, tu tem um pouco de Van Gogh, tu tem um pouco não sei o que mais. É um estilo teu, né? Eu também não sei se é um pouco pela questão da minha visão, se eu pinto o que eu enxergo, né? Porque uhum. tenho a deficiência visual que me atrapalha também, né? Então eu digo pra vocês assim, ó, eu não tenho como responder essa pergunta. Não, não tenho mesmo. Sim. Bom, a gente justamente agora cada um fica apontando pro outro pra quem vai fazer a pergunta, né? Então vai eu mesmo fazer a pergunta aqui. Ainda bem que não tem a câmera. É, não, hoje. É, tem, até a gente tá registrando aqui, mas a câmera não tá voltada para um. Né? Bom, seguinte, pessoal, assim, ó. Agora são 7 horas e 10 minutos, a gente está numa conversa aqui com o artista plástico, né, o José Darcy, uma figura que já tem um reconhecimento aí, não só no estado, mas no Brasil também, né, e acho que já fora, né, alguns já teve uma e aí já tivesse em alguns países, né? Eu, na realidade, eu pessoalmente não, mas as minhas obras trabalho... andaram pela Ásia, pela Europa, pela África, está rodando um livro... em parceria com a professora da FURG no Canadá. Então, já tá, o livro já tá pronto, já tá... Na realidade, o livro foi lançado o ano passado, numa feira de literatura na Bahia, depois teve o lançamento no Shopping Partage, Rio Grande, e a editora é canadense, não é pela FURG, foi um professor visitante que esteve na FURG, e ela fez essa parceria com ele, e esse livro está rodando no Canadá. Uhum. Agora... Jarrão, com a mesa de capoeira, que já voltou para Pelotas. Nós também lançamos o nosso livro O Ser Capoeirista, foi lançado aqui em Pelotas, depois ele foi para a Inglaterra e também esse trabalho rodou muito por Londres, pela Europa em si. Né? E esse trabalho está disponível aí para... Eu estava até conversando com ele sobre como relançar esse livro agora, que as pessoas estão pedindo muito. E a gente está conversando, porque tu sabe que é muito caro essa questão de livro, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Né? Sim. Mas aí eu digo, eu pessoalmente não... O único país que eu fui fora foi o Uruguai, eu pessoalmente. Mas as obras andam pelo mundo. Sim. Os nomes do livro... Canoa Voadora... A Lenda da Canoa Voadora, ele é um livro que trabalha com as principais lendas canadenses. E esse livro, ele é bilíngue, ele é francês e português. Sim. Essa professora da FURG, ela se chama Silvio John, ela dirige o Núcleo de Estudo Canadense na FURG. Nós fizemos esse trabalho. E como foi essa parceria, assim? Porque, no caso, ela passa a ideia, ou ela tem, ela passou a história, ou a escrita e fizesse assim, o desenho, ó, assim, eu conheci essa professora em Porto Alegre, lá na URGS. Eu tinha ido a um evento na FURG, e aí tinha vendido material para outras professoras, né? E aí lá na URGS me apresentaram para ela. E ela disse, ó, Zé Darcy, conheci teu trabalho... Eu gostaria que fizesse uma capa de um livro. Assim, olha, não sei se eu consigo, mas vamos fazer uma parceria assim, me manda o texto. Em cima do texto me dá liberdade para eu criar as imagens. E é assim que eu tenho feito com as pessoas. As pessoas me mandam um texto, eu digo, olha, vamos tentar. Às vezes eu consigo, se Deus quiser a gente consegue. E aí eu te mando a imagem, se tu gostar a gente libera. E é assim que eu costumo trabalhar. Sim, sim. Eu queria perguntar para o senhor, né, nesse sentido, assim, quando a pessoa manda, tem uma proposta, né, pro senhor, qual o peso da proposta, né, da pessoa que quer fazer um trabalho, assim, na obra do senhor, tipo, ponto de vista, né, são dois pontos de vista, eu acho que a gente tinha até chegado a conversar lá no Antropoéticas, né. Sim. O quanto as subjetividades, acho que pode dizer, né? Duas subjetividades, assim, trabalhando juntos, eu não sei como o senhor... O peso que eu vejo é o seguinte, tu chegar... Interfere em algum... Chegar e interpretar uma ideia de uma pessoa é uma responsabilidade muito grande, porque tu tem que chegar num pensamento, né? E eu digo, não é uma tarefa fácil. É, tu me dá um texto e eu transformar esse texto na tua ideia. Não é uma tarefa simples. Quer ver um exemplo assim? Eu fiz aqui em Pelotas a capa do livro da Olga Pereira, escritora, que o título era O Reflexo do Negro no Espelho. Ela me mandou o texto e disse, ó, Zé Darcy, eu quero que essa imagem seja de acordo com um texto que mostrava uma pessoa negra que chegou numa universidade e se formou, mas não era questão de entrar na faculdade, era como se manter na faculdade. Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma imagem, essa pessoa, eu criei o interior de uma casa, criei um sofá, ali em cima do sofá eu botei o diploma, botei a roupa, a toga, aquela coisa, e eu coloquei ele olhando para o espelho, e no espelho ele enxerga, ele é um rapaz negro, ele não botou se podia ser mulher ou homem, botou, fez um rapaz negro, ele enxerga o pai na roça e a mãe lavando roupa no rio, e ele chegou num diploma universitário. Mas as pessoas me deixam essa liberdade, né? Coloco a ideia, e aí em cima da ideia eu vou tentando criar, mas não é... Às vezes dá certo, às vezes não dá. Sim. É um desafio. É um desafio muito grande. Então a gente de repente apresenta agora a música, que a gente fez uma inversão, né? E depois a gente retoma para já para os finais, tempo, que já estamos praticamente quase 20 minutos, 10 minutos, né? 15, quase 15 minutos do final do programa. Então a gente apresenta essa música que, inclusive, eu não sei se você gostaria de falar sobre, um pouco sobre ela, né? Que música é? É a Tropeiro Velho, do Teixeirinha. Sim. Bom, o Tropeiro Velho, o finado meu pai era uma das pessoas que acompanhava a trajetória do Teixeirinha, as músicas, né? E o Tropeiro Velho, eu resolvi criar um Tropeiro Velho no meu estilo. Eu coloquei um cidadão negro numa noite enluarada, embaixo de uma figueira totalmente seca, a boiada solta, a campo fora, e ele na beira de uma fogueira, fazendo um chimarrão, uma coisa desse tipo assim, os cachorros na volta dela. Então eu criei meu Tropeiro Velho, né? Uhum. E, de acordo com essa música, eu viajei na música dele e achei super fantástico. Inclusive, é uma música antiga onde vários cantores até hoje às vezes regravam essa música, né? E eu levei a cópia desse trabalho lá para a Fundação Teixeirinha em Porto Alegre, está lá dentro da fundação. E foi um... São trabalhos que vêm assim, eu não sei se é por acaso, eles têm que ser feitos, mas é mais ou menos isso aí mesmo, liberdade. Então vamos ouvir Teixeirinha, Tropeiro Velho. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado: eira boi, eira boiada, se assusta e recobra o sentido. De novo fica calado. Este velho de 80 muito pra mim representa. Ouça o meu verso rimado. Tropeiro velho que tanta tristeza esconde o rosto na barra do chapéu, olhos gravados no fogo do chão. Chapéu na testa, esqueça os teus 80. Eu tô administrando aqui também a câmera, né? Então agora me pegaram de surpresa. Mas é isso aí. A gente retoma então o programa, depois de ouvir Teixeirinha, Tropeiro Velho, né, que foi uma inspiração para um quadro que o Zé Darcy pintou. Né? Vamos chegando ao final do programa, mas a gente gostaria de fazer uma pergunta sobre o futuro. Né? Zé Darcy, o que está vindo para ti aí? O que estás projetando para daqui a pouco, ou já está sendo projetado aí, né, em relação ao teu trabalho? Não, é assim, ó, nós estamos agora, hoje é 20 de outubro, né? Isso. Eu tenho vários compromissos aí. Eu começo com um trabalho com a Núcleo de Ação Afirmativa do FEPEL em Arroio Grande, com a Secretaria de Cultura. Nós vamos antecipar a Semana da Consciência Negra, nós vamos fazer um trabalho de 10, 11 é o Enem, né? Então, 11 não, e 12. Nós temos um trabalho muito forte dentro desse período da Semana da Consciência Negra, onde nós estamos até construindo, junto com o pessoal do UFPEL, com a Rosemary, que estava lá no Rio Grande. Após isso aí, a gente tem o edital, que nós fomos selecionados aqui para o mercado público, Pelotas, Mãos Invisíveis. Eu tenho, aí assim, ó, Canguçu, dia 26, Unipampa, Jaguarão, dia 28. Estamos fechando agora, esperando concretizar um fechamento pessoal da FURG, também eles querem que eu vá lá. Tem um trabalho ainda em Piratini ligado a essa questão dos não ser os negros, o heroísmo Farroupilha, que é o nome da mostra, que saiu do Museu Barbosa Lessa, e o pessoal do Museu Farroupilha pediram a mostra, então eu estou achando que eles vão lançar também dentro da Semana da Consciência Negra. Eu, até março, que eu tenho certeza, eu tenho um compromisso. E, como eu tinha falado, o pessoal de Gramado também, que a gente vai fazer esse trabalho. Então tem muita coisa aí acontecendo. Tem muita coisa. Tem que ter perna para poder fazer isso aí. Às vezes a minha mente, meu corpo cansa. Mas eu também, eu digo assim, pô, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Uhum. Então, que eu me lembro assim, mas cada dia tem alguém ligando, tem alguém mandando e-mail, convidando, e eu vou olhando a agenda, já não dá para encaixar mais nada. Mas eu digo assim, não é só esse período de Semana de Consciência Negra. Isso aí já vem acontecendo há muito tempo, né? Então eu digo, eu sou uma pessoa que não trabalha só em período de Semana com Consciência Negra, a gente trabalha todo ano, né? E eu acho que também tem essa importância, né? E depois vem esses eventos, pessoal convido para levar material, os brindes, né? E alguns livros que eu participo, então sempre tem algo acontecendo. Bom, então a gente já está chegando aí ao final desse programa, né? Mas antes com certeza, a gente espera que ter outros retornos aí com o Zé, porque ele é uma figura assim que realmente está sempre trazendo novidades, né? Então a gente, e aqui então agradecer aos nossos colegas aqui que hoje participaram, o Agdo da Amazônia para Pelotas, a nova aquisição, né? Que é o nosso aqui bolsista, nosso Black Power. E também uma figura que, né, a importância desse que tem para esse programa, né? Então a gente e essa também é a nossa nova. Se der tempinho ainda, nós temos a Feira do Livro do Rio Grande e eu ilustrei um livro, Vultos e Personagens para o Rio Grande. Sim. E tudo personagens já falecidos, são 20 pessoas que escreveram o livro, pintei 20 imagens e entraram 6 no livro, ainda tem a Feira do Livro. Então tem muita coisa ainda ali. Sim, sim. Bom, então é isso, a gente agradece a sua presença aqui, claro. Se quiser falar mais alguma coisa, tem mais alguma coisa que se lembra aí, a gente está disponível aqui, né? E realmente ainda temos dois minutinhos ainda para o final do programa, né? Porque inclusive também acompanha o trabalho dos outros artistas também, de repente também quiser dar uma fala aí, né, sobre isso. Ah, eu gostaria de agradecer o espaço, né? É um espaço muito importante para toda a classe artística, né? E dizer que quando vocês precisarem de mim, estamos às ordens para vir aqui dar uma conversada, né? E só tenho a agradecer a vocês, aos ouvintes, né? Basicamente é isso aí mesmo. Tá bom. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado a todos aqui que estão presentes, né? Ajudaram o Rio, e também aos ouvintes, né, que participaram ou estão na escuta aí conosco. Então, semana que vem a gente está de volta aí com o programa Que eu, por favor, eu até me esqueci. Nós, outras, antropofonias e Charles. É, exatamente, desculpa, pessoal, que chega uma hora que a mente cansa. Então é isso aí. Semana que vem estamos de volta.